Irmão Ricardo Oliveira já está com a oportunidade para falar o que Jesus fez em sua vida. Glória a Deus. Salve os irmãos, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Quantos estão felizes, digam glória a Jesus. Eu também dou glória a Jesus porque eu estou feliz, agradeço a Deus. Quero agradecer ao pastor Davi Cabral pelo convite, meu pastor José Antônio ali de Milão, que tem sido uma bênção para mim, que tem sido um pai que me ajudou quando eu cheguei naquele país, que tem me abençoado com o seu conhecimento, com a sua humildade, com a sua postura diante do Senhor. E eu confesso para os irmãos que eu me sinto grato de encontrar com pessoas tão especiais assim no meu caminho. Glorifico ao Senhor pela obra que Ele tem realizado, pela obra que Ele tem feito, não só na minha vida pessoal, não só na vida profissional, mas na vida familiar, na vida espiritual, porque quando tive um encontro com o Senhor, senti que esse encontro foi especial. Gostaria que os irmãos abrissem, sem perda de tempo, a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Quantos acharam, digam amém. Isaías capítulo 43, versículo de número 1. Eu gostaria de ler a parte B deste versículo, que diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa palavra bate forte ao meu coração e me traz à memória algumas situações passadas na minha vida, ao qual hoje eu entendo, desde 2000, quando o Senhor me disse esta palavra. A partir daquele momento, esta palavra bate forte ao meu coração e frequentemente vem à minha memória, quando passo pelas dificuldades, pelos momentos de angústia e de aflição que nós passamos, o Senhor, Ele se inclina para nós, estende as mãos, e eu sinto e escuto essa voz dizendo: meu filho, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, agora você é meu. Você pode entender esta palavra, você pode glorificar o Senhor por esta palavra, você pode encher o seu peito e glorificar o nome do Senhor. Aqui eu estou falando para santos, para homens e mulheres de Deus, que um dia, naquele dia especial, não existe roupa bonita, não existe dinheiro e carro importado que vai dar a garantia daquele dia ouvir assim do Senhor: bendito de meu Pai, venha para cá, porque isso está preparado para você. Você pode encher o seu peito mais uma vez e glorificar o nome daquele que vive para todo sempre, amém? Sapando coia subindo la manturia erguia. Pere subiende comende que faça la mandaga subiende comércia. Escute, não fique assustado, porque hoje não vem o jogador aqui. O jogador ficou lá no chão, ficou lá para trás, eu não sei onde ele está. Hoje eu estou aqui como ministro da palavra do Senhor. Eu vim aqui como servo do Senhor, para falar para pessoas amadas e queridas do Senhor. E eu quero dizer para você que você é escolhido do Senhor e é especial. Glória a Jesus. Escolhido e especial. Me perdoe, eu estou um pouco rouco, irmão. Ontem, pela bondade do Senhor, eu estive pregando ali em São Paulo, e eu sou daqueles que, eu não quero me vangloriar não, irmão, mas eu sou daqueles que, quando ministro a palavra, eu sou a camisa. Ah, sou, irmão. Hoje eu vim preparado, vim com três. Você não vai ver o todo molhado não, mas a de baixo vai me ajudar. Pois bem, queridos, que alegria. Algumas pessoas olham para nós hoje, o momento em que nós vivemos, e vê somente uma figura, vê um jogador de futebol, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, e a partir desse exato momento, ele cria alguns pensamentos errôneos, equivocados, alguns certos, mas muitas das vezes muito errada. As pessoas, quando olham para nós, veem somente algumas coisas. É jogador de futebol, ou ele é bagunceiro, ele é da noite, é cachaceiro, é mulherengo e não quer nada com Jesus. É, não precisa dizer para mim sim ou não, porque eu tenho vivido isso na alma e tenho sentido esta grande dor. Quando tive um encontro com o Senhor no ano de 2000, nesse exato momento eu falava com o Senhor, eu falei: Senhor, estou diante de Ti não para ser mais um, eu quero ser especial. Não quero ser melhor, não, que ninguém. Eu quero um trato especial. Quero uma intimidade com o Senhor para que eu venha a partir do momento que o Senhor entregar a Tua palavra e me der um banho do Seu Espírito. Eu quero impactar as almas que ouvirem eu falar do Teu amor. Quando as pessoas ouvirem eu falar da Tua palavra, eu quero que as pessoas sintam o Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que eu estou falando para as pessoas especiais e escolhidas do Senhor. As pessoas olham para nós e vê somente isso, mas quando o Senhor olhava para mim, Ele não viu isso. Ele viu algo diferente, especial, porque Ele me chamara para uma obra especial nessa terra. Por onde o Senhor tem me levado para a glória do Senhor, eu tenho empregado e ministrado a palavra do Senhor, e para a glória de Jesus, irmãos, muitas almas têm reconhecido o Senhor, têm aceitado a Jesus Cristo como o seu único Salvador. E cada vez que eu vejo isso, o meu coração parece que vai sair para fora do meu peito, porque a alegria é grande, é tamanha. Eu hoje posso dizer para vocês que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu, minha mãe e todos os meus irmãos somos em 5. Eu sou o sexto, o menor entre eles, o caçula. E para a glória de Jesus, o Senhor hoje fez uma obra completa na vida da minha família. O Senhor me deu uma esposa especial que não teve a tristeza de conhecer este mundo de pecado, este mundo de engano, este mundo de ilusão. Graças ao Senhor, ela já conheceu o Senhor desde o seu nascimento. Foi ensinada nos caminhos do Senhor e eu fui abençoado com essa grande bênção que é a minha esposa Débora. Você pode dar um glória a Deus, irmão, por isso? Glorifico a Jesus porque ela tem sido a minha coluna, a pessoa, aquela companheira que segura nas minhas mãos no momento de aflição, de dificuldade, e diz assim para mim: filho, não desista e não desanime, porque Deus, Ele é contigo. E essas palavras entram aqui e me levantam e me dão força para mim continuar guerreando contra as hostes espirituais da maldade. Diga para o seu irmão: as hostes espirituais da maldade. A minha luta e a sua luta não é aqui, não é na esquerda e na direita, é aqui. Nós temos que entender isso. Pois bem, irmão, deixa eu calar um pouquinho, porque senão o pastor Davi Cabral vai dar um puxão na minha orelha aqui, irmão. Vocês, eu sou assim, quando começo a falar de Jesus, eu tenho um controle, mas é tão bom, irmão, que a gente não quer parar. Eu vou contar o meu testemunho. Ainda menino, criança, nasci num bairro do Carandiru. Quantos conhecem Carandiru em São Paulo? Mas deixa eu explicar bem, não foi do lado de dentro que eu fiquei, não, foi do lado de fora. Eu não morei do lado de dentro do Carandiru, foi do lado de fora. Costumo dizer sempre isso e colocar bem para as pessoas, foi do lado de fora. Mas tive uma oportunidade de entrar ali dentro daquele presídio. É angustiante e é muito triste. Pois bem, com 8 anos de idade, perdi meu pai, morando numa favela de família pobre, é verdade. Mamãe teve que trabalhar para sustentar 6 filhos. E ali, o menor entre eles teve uma experiência especial neste mundo, nesta vida que nos ensina muitas coisas. Ainda menino, quando perdi meu pai tinha um grande sonho, que era com o meu irmão, o maior entre todos. De ser um atleta, um jogador, o meu pai o acompanhava e o levava todas as semanas para treinar. Quando meu pai morreu, meu irmão teve a infelicidade de conhecerem pessoas que ofereceram para ele coisas que não trazia vida e saúde, E ele aceitou, acabou indo por esses caminhos, entrou pelo caminho errado, optou, era uma opção, e acabou se envolvendo com as drogas. A partir daí, esse homem foi um escravo de Satanás. Ele atormentava tanto as nossas vidas, irmão, a ponto de chegar em casa com amigos e pessoas e diante de nós abrir aqueles coisa pesada e fazer coisas terríveis na nossa frente, de usar droga na nossa frente. E se existe uma coisa que eu glorifico a Jesus e não critico ninguém, essa foi a minha experiência. Encho o peito e bato com toda a alegria de dizer que eu nunca tive a curiosidade de experimentar nada disso. Tive uma pequena experiência com álcool, mas não era aquele que gostava. Eu era aquele chamado o piolho. Quanto conhece o piolho? Aquele que vai pela cabeça dos outros, um chama daqui, ele vai e não sabe. Eu era esse. Mas um dia eu falei, mas esse negócio que eu estou buscando realmente não me traz a paz, a alegria. Estava buscando a alegria e a paz naquilo que não me traria, naquilo que não iria dar para mim a paz que eu estava buscando. Até que um dia descobri o Senhor e entendi que Deus tinha um plano na minha vida. Eu vivi naquela favela 20 anos da minha vida. Calma, não se assuste, sou jovem, tenho 27. 27 anos, 20 anos vivi na favela, passei por toda a dificuldade que você pode imaginar. Catei papelão na rua, pedi nos faróis, na redondeza ali perto de casa. Pedia na frente dessas casas de lanches. Esperava sair sacos de lixo para pegar e sair correndo para casa para selecionar o que tinha de melhor. Para mim naquele tempo, tudo que era bom eu mandava para dentro, irmão, não tinha tempo ruim. Então quando eu pegava aquele saco de lixo e levava para casa e selecionava, tudo era bom, não tinha nada ruim. Esperava na frente dos presídios com uma bandeja, esperando sair resto de comida que eles davam para os presos. Pois bem, quando recebia aqueles alimentos, levava correndo para casa para compartilhar com mamãe. Às vezes acordava de manhã, não tinha o café, o pão com leite que nós gostamos e saboreamos pela manhã, mas tinha uma água com açúcar e o pãozinho duro que eu fazia, uma sopinha. Se você não acredita nisso, eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é que o que eu estou falando, o meu Deus conhece, Ele sabe de toda a verdade, e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Pois bem, as pessoas olham hoje o atleta profissional, conhecido hoje não só no Brasil, mas por este mundo afora, eu glorifico a Jesus Cristo, e acho que nós somos esse tipo de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que existem pessoas no meio do futebol que Deus tem levantado para ter compromisso com eles. E eu quero pedir a ajuda do corpo do Senhor que eu estou vendo aqui, a oração de vocês, santos amados do Senhor, para orarem por este meio, o meio do futebol, porque Deus tem salvado homens ali naquele meio, homens compromissados com eles. Não é homens que somente coloca a faixa na cabeça ou que veste uma camisa dizendo Jesus é fiel, Deus te ama. Não, são homens que fazem além disso. São homens que levantam pela madrugada e que vivem aquela palavra que o Senhor diz assim: eu amo aqueles que me amam, e os que de madrugada me buscam, eles me acharão. É esses homens que Deus tem levantado neste meio, homens que oram, homens que buscam a intimidade com o Senhor. É esse o Deus ao qual eu e você servimos. Mas existe uma coisa que dói no nosso coração aqui. Tem pessoas que dizem que ser crente, você tem que ser um miserável pobre, que você tem que sofrer sim, que você tem que morar aqui na favela, que você tem que morar de favor. Não! E nós conhecemos que não é isso que o Senhor escolhera para nós. Além disso, o Senhor tem coisas grandes para nós, amém? Além do material, Ele tem algo espiritual. Quantos querem algo espiritual? Glória seja dada ao nome de Jesus. Deixa eu acelerar que já foram 20 minutos. Irmãos, no ano de 2000 conheci o Senhor. Trabalhei ali na Portuguesa de Desportos por 2 anos, conheci um amigo especial, ele é daqui de Volta Redonda. Ele me falou muito bem desta cidade, irmão. É o Elson. Hoje eu acredito que ele trabalha no Volta Redonda. Eita, irmão, que quando ele olhava para mim, eu me tremia todo. O irmão tinha 2 metros de altura, negão forte. Era capitão do time. Quando ele olhava para mim, eu, sim, senhor. Antes de falar, eu já baixava a cabeça e escutava. Mas quando ele convidava a gente, um dia antes do jogo, na concentração, dizia: ei, Ricardo, com uma voz mansa e amorosa, vem aqui no meu quarto que hoje nós vamos fazer uma reunião. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos pregar a palavra. E quando eu ia ali assistir aquele culto, eu me enchia de gozo, de alegria, porque eu entendi através disso que o Senhor, ele salva também esse tipo de pessoas, jogadores, pessoas que são famosas, pessoas que têm dinheiro, que são abençoadas, mas que também têm aquilo que é melhor do que todas as coisas. Ele tem o Senhor dos Senhores na vida deles. Entrei no meu quarto um dia, fiz uma prova com Deus, falei assim: pois bem, se o Senhor é Deus, eu quero saber e quero ver mesmo. Falei para o Senhor: Senhor Deus, olha, dizem por aí os crentes que o Senhor usa pessoas. Eu quero que o Senhor faça isso comigo, porque eu preciso de alegria, preciso de paz e preciso de uma certeza. Falei com Deus no meu quarto e disse assim: Senhor, amanhã eu vou na sua casa. Era sábado, eu disse: amanhã eu vou na sua casa e quero que o Senhor use o irmão tal. Fala para o seu irmão, é ousadia. Fala para o irmão. E aí, pois bem, disse para o Senhor: eu quero que o Senhor use o irmão tal. Cheguei no culto, olhei para o irmão tal e falei antes com o Senhor. Falei: se o Senhor usar o irmão tal para falar comigo, que eu estou falando hoje com o Senhor, amanhã, se o Senhor falar através da vida daquele irmão comigo, eu recebo o Senhor e aceito o Senhor como meu Salvador. Cheguei no culto, olhando para o irmão, não prestei atenção na palavra, só chorei quando os jovens da igreja cantaram, quando eu senti aquele louvor entrar aqui, vi no coração, as lágrimas correram no olho, mas eu dizia dentro de mim, no meu coração: o Senhor ainda não usou o irmão tal. Quando o pastor se levantou para fazer a oração final, eu olhei para o lado dos jovens, aquele irmão olhou para mim, eu senti que era aquela hora que Deus ia falar comigo. Eu fechei os meus olhos, aquele irmão veio, colocou a mão no meu ombro e começou a falar aquilo que um dia antes no meu quarto eu e Deus estava falando. E quando isso aconteceu, irmão, eu dei um pulo de alegria e o pastor fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu saí correndo com as duas mãos levantadas, alegre, recebendo o Senhor como meu Salvador. É esse o Deus que nós servimos? É esse o Deus que está aqui hoje? É o Deus que quer operar na sua vida? É o Deus que te escolheu? É o Deus que conhece muito bem o seu nome? Para Deus você não é não tem um codinome, não tem apelido, não. Você é o João, é o João, não é o Joãozinho. Se você é o Antônio, é o Antônio e não é o Toninho. Deus conhece você pelo seu nome. E por isso eu te digo que você é especial. Você é escolhido e é especial. Glória a Jesus. Irmão, eu sei o que é passar fome, sim, sei. Eu sei o que é ser humilhado, bater no vidro do carro, no farol, e falar: tio, me dê um trocado. E o tio falar assim: trabalhe, vagabundo. Pois bem, sou orgulhoso de bater no peito e falar assim: sempre trabalhei. Fui faxineiro, fui servente de pedreiro. Ganhei meu dinheirinho suado, chegava em casa, dava tudo para a mamãe. Mamãe cheia de alegria fazia a compra, enchia a casa de danoninho, e o menininho ia crescendo, careca, barrigudo, andando naquela comunidade pobre. As pessoas olhavam para mim e me deram um apelido, irmão. O apelido... Deixa eu ficar quieto, irmão. Irmão, você sabe, as pessoas olhavam para mim andando naquela comunidade, eu só escutava assim: ei, fedozinho. Era fedozinho para lá, fedozinho para cá, e quando chamavam fedozinho, eu respondia: digue. Eu sabia que era comigo. Não tinha roupa, descalço, sem camisa, barrigudo, carequinha, cheio de lombriga. Mamãe tinha um barzinho que eu dava prejuízo para ela, irmão. Eu cuidava do bar, eu e minha prima, e eu comia todos os doces de leite que tinha, irmão. Imagina um menininho barrigudo, um menininho carequinha, irmão, dava um prejuízo para a mamãe, até que mamãe descobriu e resolveu fechar. Falou, eu vou fechar isso aqui porque isso não está me dando lucro nenhum. Pois bem, somos em 3 homens e 3 mulheres. 2 dos meus irmãos experimentaram drogas. Entrei uma vez no pavilhão 9, logo depois daquela chacina, para visitar o meu irmão maior. Quando eu entro naquele lugar, entrei por um lado, todos conhecem, alguns sabem, que homem entra por um lado e mulher por outro. Eu entrei e fiquei perdido dentro daquele pavilhão, as pessoas olhando para mim, eu olhando mais assustado ainda. Quando de repente uma mão no meu ombro, eu tomei um susto, eu falei, agora eu morro. Quando eu olho para trás, era o meu irmão, ao qual me disse, ei, não está me conhecendo. Eu disse para ele, quem é você? Ele disse assim, eu sou o Ronaldo, seu irmão. Eu digo para ele, o que é que aconteceu com você, meu irmão? Ele olhou bem fixamente no meu olho e disse assim, sabe o que aconteceu comigo? Eu disse, não. Ele falou para mim, eu conheci a Jesus Cristo. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu quero te convidar para entrar aqui nesta igreja, porque eu quero cantar para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu entrei para dentro daquela igreja, dentro do pavilhão 9 com a minha mãe, eu sentei e as lágrimas corriam no meu olho, quando meu irmão pegou o violão e começou a cantar de todas as provas que eu já passei. Ele começou a cantar esse hino e eu chorava, e veio à minha memória o meu pai levando eu no meio daquela comunidade para cima e para baixo. Eu lembro da minha família sendo humilhada pelas pessoas daquela comunidade. Entravam dentro de casa com uma arma na mão e dizia para minha mãe, me dê comida, e não dê não para ver. Tinha que dar, irmão. Tinha que servir. Tinha que oferecer para eles. Eu acordava de manhã, era tiro perfurando a parede do barraco onde eu morava. Às vezes mamãe colocava nós para dormir no chão. Eu não estou contando experiência de outros, eu estou contando a minha experiência. Não é historinhas, é real, aconteceu comigo. E eu estou vivendo hoje a palavra do Senhor. Deus escolhe aquele que está no monturo, entre o lixo, desenganado, humilhado, levanta. E quando ele dá um banho do Espírito, entrega a palavra da verdade, capacita ele, fala assim, agora tirei você de trás da malhada de teu pai. Eu vejo Davi ainda menino trabalhando, escondido, ninguém olhava para ele. Acredito até que Jessé esqueceu dele. Quando chegou ali o Samuel para ungir Davi, ele não estava. Samuel olhou para Eliabe e disse, aqui está o ungido do Senhor. É assim ou não é? Você está aí, irmãozinho, ou irmãzinha, você está aí, ninguém olha para você, mas eu quero dizer como profeta do Senhor, que você é escolhido e é especial. Não se preocupe, que o tempo do Senhor está chegando na sua vida. Desubiando coia subiando la manturia erquia. Dara subiando cobendege faça la manur quien de que le mendes. E hoje estou aqui para a glória do Senhor, para dizer para vocês que o Senhor me tirou. Ele me levantou, me escolheu, ele me deu um nome ao qual só os grandes têm nessa terra. Mas não é aquele nome para me chegar em um lugar e dizer, muito prazer, aqui está falando jogador da seleção e jogador de um dos maiores clubes do mundo, que é o Milan. Não, eu estou chegando aqui para você dizendo assim, meu irmão, eu estou aqui junto com você para transmitir aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória, aquele que merece todo o louvor. É esse ao qual nós temos que engrandecer e glorificar. Aleluia. Irmão, eu ainda volto aqui. Pastor disse amém. Eu ainda volto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. E peço uma coisa para vocês, oração. Orem por esses atletas, orem pelos clubes de futebol, para que essas pessoas, almas ali, venham ser alcançadas, para engrandecer o nome do Senhor, para levar e pregar esta palavra que é verdadeira, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor pela minha vida, eu glorifico e agradeço essa rica oportunidade, em o nome de Jesus. Espera um instantinho, meu filho. Glória a Deus. Fotógrafo, bota uma chapa aqui. Zé Antônio. Vocês estão vendo quanto tempo a tradição nos enganou? Eu estou falando para o pastor Sué. Fica do lado dele ali, pastor José Antônio. Vocês estão percebendo que tradição é uma coisa que vinha atrapalhando a igreja primitiva, deu muito trabalho ao apóstolo Paulo e retardou o avanço da igreja por muitos anos. Quando que alguns anos atrás nós poderíamos admitir que um jogador de seleção pudesse ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra que esse rapaz está fazendo, pregando o evangelho não só para os seus amigos, mas nas oportunidades que Deus lhe abre. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Então, uma calorosa salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse homem pequenininho aqui, nosso obreiro lá em Milano, é o pastor deles lá na Itália. Glória a Jesus. Orem pelo pastor Zé Antônio. É um homem que está desbravando novas fronteiras e alcançando outras nações da Europa. Mas o preço ele paga de madrugada. É o que o jovem pregador acabou de dizer. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Me... Deus abençoe vocês. Mas o irmão Ricardo, também a irmã Débora, ele também está na guerra pelas madrugadas, aos sábados, nas folgas, nas vigílias com a gente lá também. Trabalha com um grupo jovem e realmente ele está com a mão no arado junto com a gente. Glória a Jesus. Débora, louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Alô? Glória a Deus, a paz, igreja. Glória a Jesus. Deus é santo. Tu és santo, ó Deus. Prova do meu amor, isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e glorifico teu nome. Thank you.